Aleluia. Vamos lá confessar junto a palavra? Amém. Chega o seu braço um pouquinho para ele. Vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus, aleluia, por você estar no mundo. Sejam bem-vindos, boa tarde, Deus abençoe seu coração. Aleluia, porque nós fizemos uma opção, certo? Nós escolhemos estar aqui. Então, sabe, isso agrada a Deus quando nós fazemos algo que nós que optamos. É uma decisão e uma opção correta. É isso que Deus quer, porque Deus não força ninguém. Deus chama e cada um que se escolhe, né, gente? Então, aquela doutrina errada, né, de que muitos são chamados e poucos são escolhidos, eles conhecem entre parênteses que Deus escolhe poucas pessoas. Ah, é, porque Deus fica fazendo distinção de pessoas, né? Está errado. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como é que Ele chama e não escolhe? Então, nós é que escolhemos. Nós é que optamos por essa escolha quando nós queremos esse Deus. Ele nos chamou, então, eu vou andar com Deus. É opção minha. Então, eu fui escolhido. Então, não é Deus que está escolhendo. Eu que aceitei o chamado, então estou escolhido. Tá certo? Eu aceitei andar com Deus. Então isso é maravilhoso, porque Ele não força. Ah, então, se Ele escolheu você, então Ele está te obrigando. Você vai ter que fazer. Então, não é errado. Então vejam, tiram palavras do contexto e distorce todo aquilo que Deus está falando, a verdade que Deus é, do que Ele faz. Então, não é por aí. Ele não pode escolher uma pessoa e não escolher outra. Tá? Então, nós que entramos nesta escolha quando nós optamos. E aí nós vamos ter que entrar na santificação, né, para podermos servir o Senhor. Porque nós temos que ser santos. Porque ele diz, sede santo como eu sou santo. Então, para servir e para andar com Jesus, nós temos que ser santos. Não pode, não dá para andar com Jesus sem se santificar. Tá? Então, quem não se santifica é porque não anda com Jesus. Ó, que demais. Ah, não, não está se santificando, então, porque não está andando com Ele. Quem anda com Ele é santificado. Não tem como não se santificar. Tá? Porque a santidade dele passa para quem está andando com Ele, né? É demais. Então, esse nosso Deus é maravilhoso, porque nós vamos nos tornando aquilo que Ele é. Então, nós vamos nos assemelhando a Ele. Quanto mais nós ficamos com alguém, mais a gente pega o jeito, né, não? Os costumes, etc. E se nós ficarmos com Deus, nós também pegamos o jeito dele. Tá? E é por aí, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, né? Essa mudança. Mas para isso nós temos que decidir, nós que vamos buscar, nós que vamos nos empenhar, né? Ele vai mostrar as mudanças que tem que ser feitas. É isso que ele faz. Aí eu vou querer ou não. Se eu não quiser, eu fico assim mesmo, o resto da minha vida. Mas Ele não força, Ele mostra. Então, esse Deus é maravilhoso, completamente diferente das trevas, que Ele é luz, que Ele é vida, né? Trevas, diabo, é aquela coisa, é uma opressão que quer obrigar. Né? Já faz isso, Ele quer obrigar. Então, Ele vem já com aquela fúria dEle, dominando com as trevas. Deus... O domínio de Deus é diferente, é com a luz, é com a santificação, com a pureza. Então, aí nós vamos escolher, né? Mas não é uma obrigação, Ele que vai agora pôr isso em mim. Não, eu vou ter que decidir, tá certo? Então, é uma grande diferença, gente, porque tudo que o diabo faz traz opressão. E tudo que Deus faz traz paz, traz bem-estar, traz alegria. É maravilhoso. Então... convém só escolher o que é de Deus, né? Não é gostoso. É só passar um tempo em. Então, esse livrinho aqui, a resposta para a opressão do Kennedy, é justamente isso, gente. É buscar esse Deus. Por que eu estou oprimido? Muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está oprimida. existe uma opressão, porque já está tão acostumado com aquilo, já faz parte da vida, a pessoa não percebe. É horrível, né? Porque trevas é isso, você não percebe que existe uma opressão na sua vida. Então, a palavra de Deus é luz, o nosso espírito recebeu a vida e a luz de Deus, mas ele está sufocado com essa alma que precisa ser transformada. Ela tem que mudar de jeito. Então eu tenho que alimentar muito bem essa vida e essa luz que está dentro de mim com a palavra, com o Espírito Santo, com as práticas da oração. Essa luz vai aumentando e vai levando a transformação para a minha alma. E toda a opressão do diabo vai saindo. Não se esqueçam, gente, porque nós nascemos nas trevas e fomos acostumados a ter uma opressão sem saber. O povo aí do mundo não sabe que eles são oprimidos. Né, gente? O que é uma opressão? Você não tem sossego na vida. Você não tem paz. Você não tem alegria de Deus. Tá? Você não tem a visão de Deus. Você não tem a esperança de Deus. Fica tudo assim, ó, num vazio, se der. Sem entender de nada. Não é horrível? Então, é uma opressão. Então, a palavra de Deus é que vai fazer essa mudança na nossa vida, hein? Tá, por isso vamos continuar lendo a Bíblia, gente. Pega a Bíblia, vamos ler, tá? E é isso que faz a grande mudança na nossa vida, é a palavra. A palavra de Deus com a oração em língua, certo? Porque os teólogos leem muito a Bíblia, mas é tudo teoria humana, coisas da cabeça, que eles vão dando a conotação, né? Eles que vão dando interpretação para a palavra. A palavra de Deus não é para ser interpretada. Era para ser revelada. É o Espírito Santo que revela o que aquilo quer dizer, né, demais? Agora veja, pessoa, todo mundo tem uma inteligência. Você começa a ler lá, a tua mente começa a descobrir coisas da cabeça dela. Inventar, né, portanto. Porque não é interpretação de texto. Viu? A Bíblia não é interpretação de texto. Você que vai dar conotação do que é isso aqui. Não é. Mas a sua mente é capaz de fazer isso, tá? Então, a palavra de Deus, ela que vai nos dar essa revelação, o Espírito Santo vai dar revelação em cima do que Deus está dizendo. Não sabemos com a nossa mente o que Deus diz. É o máximo o poder da palavra. É o máximo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você ora em línguas, mais você vai entendendo. E depois você vai juntando uma coisa aqui com a outra, o Espírito Santo vai... Isso aqui é o que está escrito lá, naquele lugar da Bíblia. É o máximo. Você nunca ia saber fazer essa junção. Então, isso vai formando um todo dentro da sua vida. E é isso que vai tirar toda a opressão. Porque o diabo não tem vez aí. Porque o diabo age na nossa mente. Pra que viver oprimido, né? Pra quê? Mas quem não tem a palavra nem percebe, gente. Pode ser cristão, mas não percebe. É péssimo isso, hein? É péssimo. Então, por isso que fica muito doente e tal. Então, vai lendo a Bíblia. Tem que ler a palavra, né? Essa que o pastor David ensinou, de meditar na palavra, de ler 40 vezes cada livro do Novo Testamento, isso é fantástico. Isso é um remédio, gente. Maravilhoso. Muda a vida. Se você for fazendo, você vai mudando, você vai tendo gosto por Deus, pela luz, por aquilo que Deus é, aquilo que Ele te deu. Você vai se apartando do mundo, da mentira. É o máximo. Então a palavra de Deus faz mesmo toda uma transformação em nós, que nós precisamos, para tirar essa opressão do diabo, tá? E se você vai recebendo essa palavra, você vai observando que você tinha muita opressão e você não sabia. Você só estava acostumado com aquela coisa horrorosa. Você nem sabia que você tinha peso, porque todo mundo é assim. Porque é um peso, é horrível. É horrível. Só que a pessoa não sabe. Só Deus que pode mostrar a luz. Veja o que é quando ele diz luz, gente. Começa a fazer uma mudança e nós ficamos pessoas diferentes. Então, gente, não é as coisas do mundo que vão nos agradar, não é. Coisa do mundo, pode ser lá uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas não é isso que é a razão do seu viver. Que aquilo lá não traz paz, não traz alegria, que perdura. que as coisas do mundo, a alegria só por um momento. Acabou, você está vazio, murchinho, sem graça. Quando que vai ter o próximo? Eu não estou estando o próximo. Eu já tenho. Né, gente? É isso, a palavra de Deus faz isso na vida. Então procure mais a palavra. Vê se você aguenta ficar sozinho lendo a Bíblia uma hora. Eu ficava 4 horas seguidas. Mas já cheguei a ficar 8, 10 seguidas. Feriado. Faz o teste. Vale a pena. Você vai sendo muito de Deus. É assim que você entrega a sua vida a Deus. É assim que você entrega. Mas vai orando em língua junto. Sabe, você vai ficando outra pessoa, porque você vai adquirindo a semelhança de Jesus. Ah, mas é o máximo. É lógico que o mundo vai te odiar, mas Jesus falou até a mim, meu diabo. Isso faz parte. Tá? Ai, que mulher chata. Não quer nem conversar. Mas não tem coisa. Né? Que você vai entrar numa conversa que você não está concordando com nada? Você não faz parte mais. Então, você fica chatinho do mundo, tá certo? Então é aí que vai sendo feita a separação. Olha lá, gente. A separação já está sendo feita, hein? Vou trazer essa pregação aqui para vocês. Eu não ensino sobre isso. A separação já está sendo feita. Mas eu já trouxe um outro dia que do joio e do trigo, né? Que eu falei, não foi? Que o joio é tão parecido com o trigo que ninguém sabe se é joio ou se é trigo. Só que o joio não presta. E ele está junto. Está crescendo junto. Parece que é coisa boa e não é. Só Jesus que sabe separar. Tá? Então vamos tomar cuidado, tá, queridos? E vamos buscar mais a palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai crescendo espiritualmente. Você vai orando em línguas e lendo a Bíblia, a sua cabeça vai mudando. O que você é por dentro vai mudando. A palavra de Deus é poder. Ela é poder. A gente já expliquei, como Jesus falou lá. O homem semeia, vai dormir, levanta, ele não sabe o que está acontecendo. Mas está germinando, está crescendo, vai formando a espiga, de repente cheia de grãos. Não sei como está acontecendo. A mudança está acontecendo. Né? Então, se você não tem quem te oriente, e quem te incentive a ler a palavra, você fica abrindo a Bíblia em qualquer página, lê lá um pedaço, lê um salmo, fica nisso. Você nunca vai perder, mas você está tendo bastante incentivo. Se você estivesse numa escola, se você tivesse que se formar naquilo, e você teria que apresentar o seu conhecimento daquilo que está sendo ensinado, você ia ter que estudar muito ou não? Você ia passar muito tempo com aquilo. Então, andar com Deus é assim, você tem que passar tempo com Ele. Mas, gente, oraçãozinha mecânica não traz crescimento espiritual. E nem é aquela segurança que nós precisamos ter nessa vida. Porque às vezes a gente fala em segurança e pensa que é o bandido, que é o revólver, ou sei lá, com acidente. Gente, não é só isso. Tem um ser invisível que também faz coisa na nossa vida espiritual. Tá? Pode nos tirar da salvação até. Então, segurança também entra aí. De doutrina, de estar andando certo, de não ser enganado. Leia a Bíblia. Nesse ano, faça um propósito. Nem se você não conseguir muito, faz um pouco, depois parou, vai, faz de novo, e assim vai. Mas você tem que ser melhor do que o ano passado, com relação a Deus. Essa busca. Tá? Porque o Espírito Santo te ajuda. A graça de Deus está aí para você. Pede para Deus me dar sua graça para eu conseguir orar, para eu ler a Bíblia, tá? Para orar em língua, tudo mais, tá bom? Então, esse do Kenneth diz assim: o poder disponível do louvor é do Kenneth Jr. Então, gente, existe um poder no louvor. Existe. Porque Deus falou que ele habita onde? No meio do quê? Deus está no meio, está em... O que vai acontecer? O poder vai ser liberado e você vai ser abençoado, você vai receber a vitória. Então, como que eu posso louvar esse Deus? Gente, enquanto a gente está cantando, nós estamos louvando e adorando a Deus. Porque nós estamos falando o que Deus fez e o que Deus é. O louvor é o que Deus fez e a adoração é o que Deus é. Eu vou falando o que Deus é, eu estou adorando. Eu vou falando o que Deus fez, eu estou louvando. Então, você pode cantar ou falar. Mas se você for falando, a construção da palavra acaba sendo um louvor a Deus. E uma adoração, que é a palavra. Isso faz mudança. Não tem guerra que vai perdurar e que vai acabar com você. Não tem. A guerra vai acabar e você vai ser vitorioso. Então, procure esse tempo com Deus. Não é fácil, mas nós temos que nos propor, né? Tá? Esse ano, 2020, que tal? Amém. Mas não fica atrás dessa gente aí que fica fazendo prognóstico, né? Porque isso é coisa ideal, né, gente? Que 2020, esse número, que é 20 com 20, quer dizer, não sei. Mas não existe coisa de tom pra ir falar isso, coisa ideal. Porque Deus já falou que não é pra ficar andando atrás disso, tá? Porque este é o ano, todo ano Deus diz, este é o ano do Senhor. Este é o dia do Senhor que você receberá a bênção. Mas é só você entrar lá. Você tem que entrar. Porque já existem as bênçãos que você precisa. Ele não vai fabricar ou ficar lá a noite inteira pensando, como que eu vou abençoar essa pessoa? Ele já fez tudo para você ser abençoado. Tá? Então, você tem que entender isso. Já tem tudo o que você precisa. É só você entrar lá. E você entra lá através do Espírito e da palavra. Amém, queridos? Mas, então, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas mudanças, poucas, né? Que houveram nas práticas com relação à lei e o novo nascimento. Né? Porque nós sabemos que a lei, ela trouxe bastante ordenanças, né? A gente sabe. Ordenanças de Deus, do que podia fazer e do que não podia. Tá? Mas quando Jesus veio, ele não veio pregar a lei, ele não veio ensinar a lei, ele veio ensinar o reino, tá certo? Ele veio ensinar o fundamento do reino de Deus, porque ele já estava falando como que ia ser depois da crucificação. Depois que ele morresse, que as pessoas iriam nascer de novo e então ia haver esta mudança. Porque, a partir daí, as pessoas teriam a vida e a luz dele. Tá? E que o relacionamento de Deus com as pessoas seria diferente, porque era espiritual. Não era mais aparente como era antigamente. Então, nós ficamos agora muito animados com Moisés, né, gente? Bateu o cajado no mar e o mar passa, abre, né? Bate o cajado na pedra e sai água. Gente, coisas gloriosas, maravilhosas, né? Davi pega, joga uma pedra na cabeça do Golias, desse gigante, ele cai morto, ele vence o inimigo. E tantas outras coisas. Elias orou, parou de chover 3 anos. Depois ele ora e chove. E Elias mandou vir fogo do céu, e aquele céu, aquele fogo que veio do céu, lambeu todo aquele fogo que estava sendo feito para o sacrifício dos deuses pagãos, né? Quer dizer, lambeu aquela água toda, né? Porque a água apaga o fogo, mas o fogo de Deus apagou todo aquele sacrifício que estava lá com a água e tudo mais. Então, mas gente, essas pessoas eram muito, né? Vocês não acham que eram muito, assim, especiais? Mas, na visão de Deus, nós somos mais, gente. Porque nós temos a vida dele, nós temos a luz dele e mais, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Eles tinham um relacionamento, sim, com Deus. Tá, eles tinham, eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus, eles ouviam Deus, eles seguiam Deus. Que mais? Eles liam lá a Bíblia deles. Tinha também as escrituras para eles, mas nós temos a Bíblia. E nós também não falamos com Deus, nós também não ouvimos Deus falar o que Ele quer, Ele ouve as nossas orações e nós também temos a Bíblia, mas só que nós temos algo maior, a presença do Espírito Santo morando entre nós. Então, o nosso relacionamento com Deus é muito mais eficaz do que o dele. Porque o dele era aparente, o nosso é. Dá a impressão que falta coisa para nós, mas é só ir buscar, se aprofundar nesse relacionamento que fica mais forte do que o dele. Para milagre, para tudo, para saber o que Deus quer. Então, tudo isso é baseado na palavra de Deus, que nós temos que conhecer a palavra. Então, nós temos que ver aqui algumas coisas que não é preciso fazer agora e outras coisas que permanecem. Coisas que permanecem por mais de 3 mil anos. Aí Deus ainda pensa daquele jeito, age daquele jeito e quer que seja daquele jeito. Só que as pessoas vão eliminando e inventando outras coisas. Então, nós temos que nos basear na palavra, tá? Então, abre a sua Bíblia em Levítico. Vamos começar por aí. Levítico, capítulo 11, versículo 7. Vamos lá. Diz assim, ó. Também o porco, porque tem unhas pendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Nós sabemos que foi uma das ordenanças de Deus de que não podia comer a carne do porco porque ficava contaminado, ficava impuro, como ele diz aqui, imundo. Dentre outros animais, não podia. O porco não podia. E tinha alguns outros. Mas, vamos ver Marcos 7. Então, veja o versículo 14. Diz assim, convocando ele de novo a multidão, disse-lhe, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus não está ensinando a nada da lei aqui. Jesus, como eu disse, está ensinando agora os princípios do reino de Deus, de como vai ser para as pessoas que iriam nascer de novo. Aí no 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, tá certo? Mas lá diz que o porco não pode comer. Mas Jesus está dizendo que não é, nós temos uma diferença aí neles. Gente, eles não eram nascidos de novo. Eles eram perdidos ainda, tá? Então, nós que nascemos de novo, para esses que viriam nascer de novo, no sangue de Jesus, né? Esses Jesus está dizendo que todos os alimentos são puros. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus está ensinando que no reino de Deus, não é o que você come é que vai te deixar impuro. Mas são as atitudes, é o que você guarda no seu coração. Sendo que lá, no Antigo Testamento, eles não iam conseguir, como a gente sabe, eles nunca conseguiram praticar a lei, né? A gente tem estudado isso, como a Ana já explicou, bastante isso, capítulo 7, né? Sobre essa dificuldade de quem não é nascido de novo. Não vai poder ser puro nunca no coração. Porque não tem a nova natureza, o espírito nascido de novo. Não tem a natureza de Deus. Tem a natureza morta. Tá? Então, a diferença aqui é para quem nasceu de novo. Agora, não é a comida é que vai te deixar impuro, mas é o que você faz, o que você guarda aí dentro. É? Mas tem toda a condição de ficar livre, coisa que eles nunca tiveram. Está claro isso? Então, é isso que Jesus está ensinando. Não é a comida que contamina. Tá? Então a gente vê lá Paulo ensinando para os judeus em Roma, né? Na carta aos Romanos, explicando bem eles, bem para eles sobre a circuncisão, a incircuncisão, que não tem nada a ver, a comida, né? Os gentios, que eles sim sabem agora o que é errado, sabem discernir o que é certo e errado, porque eles mesmos não sabiam que eles tinham a natureza morta. Muito embora eles tivessem um relacionamento aparente com Deus e faziam aquelas proezas. Mas isso não quer dizer que eles conseguiam praticar a lei. Porque agora a lei está gravada no nosso coração. Foi isso que está escrito lá em Hebreus. A lei está gravada no nosso coração, porque nós nascemos de novo, e no Espírito nascido de novo a lei está lá. Então nós podemos viver sem os pecados. Romanos, novamente, capítulo 6 e 7. Ok? Então vamos ver Atos capítulo 10. Então, esse negócio de comida não é o que vai deixar pessoas impuras ou contaminadas. É uma opção sua. Se você quer comer ou não, problema seu. Tem gente que não quer comer carne de porco, ela não come. Mas não pode obrigar o outro a não comer. Isso é uma opção. Mas não é isso que vai te deixar puro ou impuro. Né? Muito mais liberdade, hein, gente? Responda. Agora, Atos, capítulo 10, vamos lá. Né? Porque tem muita doutrininha por aí, né? Vocês sabem, né? Existe bastante. Então, Atos 10. Vamos começar no versículo 9. Achou? Amém. Tá. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz e se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, aqui no Novo Testamento nós vemos que houve uma mudança na comida, nessa dieta, digamos, naquilo que vai comer. Pode comer, porque Deus mostrou para ele aqui no lençol os animais que não podiam. Aqueles animais que estavam lá, que ele viu, não podia. E Jesus falou para ele: não, pode, não tem nada a ver. Ele fez isso por três vezes. Então, está corrigindo agora. Não é isso, Pedro, que vai fazer você impuro diante de mim. Demais, né? Então, ele já tinha explicado lá no Evangelho, quando ele estava aqui, ele já tinha explicado que isso, que não era a comida que contaminava. Então, agora, está bem claro que não é a comida que contamina. Precisamos ter isso muito claro, porque tem doutrina por aí que ainda quer seguir, né? Que ainda fala que não pode e tudo mais. Então vamos lá para Êxodo agora, vamos lá atrás. Deixa assim, bem marcado aqui no comecinho, em Êxodo e Levítico, porque a gente vai muito por aí e para o Novo Testamento. Êxodo 20. Então, com relação a essa comida aí, a gente vê que não tem restrição, tá certo? Versículo 8, olha lá, versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós sabemos que quem não obedecia o sábado, guardar o sábado, morria. A penalidade era a morte. Então tinha que guardar o sábado mesmo, uma super ordenança de Deus. Então vamos ver isso daí lá em Colossenses capítulo 2. Mas deixa marcado aqui que a gente vai voltar para cá já. Veja lá. Colossenses. Então vamos ver os versículos 16 e 17. Ele diz assim, ó: Ninguém, pois, os julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, veja, não é esse negócio de comida, bebida, pode, não pode, festa. Bom, você quer participar de uma festa litúrgica, aí tá bom, você vai. Mas não briga os outros. Você foi lá por curiosidade, você quis achar, ver o que é aquilo, digamos. Mas não é que é obrigado a fazer aquilo e nem é para você ficar mandando os outros fazer. Como existe por aí, né, gente? A gente sabe de pessoas por aí que ficam firmes, né, na festa dos tabernáculos. Está voltando todas aquelas práticas antigas como se fosse uma obrigação agora para quem está no Novo Testamento. Não, e nem de beber isso ou não beber aquilo, e lua e não sei o quê. Existe tudo isso? Estão em cima disso por aí. Tem muita coisa por aí. Então, vocês tomam cuidado porque vocês vivem andando, pesquisando na internet, fica achando coisa bonita lá. Vocês nunca ouviram e acham que está bom de seguir. Vocês têm que orar em língua. E senão vocês vão entrar nesse buraco e vão fazendo, porque toda hora vocês vão pesquisar coisa na internet. Principalmente as coisas de Deus que vocês querem saber mais. Lê mais a Bíblia, eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Porque se vocês leem mais a Bíblia e oram mais em língua, vocês não precisam ficar pesquisando nada. Porque vai pesquisar, vai achar coisas que você nunca ouviu, você vai achar lindo e você vai começar a fazer. Por isso que eu digo que o cuidado que Deus tem conosco e também a proteção é nesse sentido também. Porque se eu oro em língua, o Espírito Santo já vai me dar um alerta aí. Não, ai, que bobeira, não é por aí. Agora ele fala aqui em sábados, né? Lá ele fala em sábado. Mas aqui ele está querendo dizer, gente, que é para guardar a salvação. O resto deixa para lá. Porque quem não guarda, porque o sábado representa a salvação, tá? O que Jesus fez por nós. Então, quem não guarda a salvação, morreu, né? Espiritualmente. Tá certo? A morte aí tem nesse sentido. Então, vamos voltar para Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, versículo 5. 5, achou? Então, são coisas que nós vimos que não é preciso mais, tá ok? Não precisa andar em festas de tabernáculos, festas, coisas antigas do Antigo Testamento. Aquelas celebrações não precisa, não tem nada a ver com guardar a lua, bebida que não sei o quê, e que o sábado, venerar o sábado, que é. E tem por aí que guarda o sábado, vocês sabem, né, gente? Ah, mas eles são tão bons, eles guardam o sábado. Tá, deixa eles pra lá, porque não é pra guardar o sábado. Não é aquele sábado que é pra guardar. Daquele jeito. Estão acompanhando? Mais uma vez, não fiquem pesquisando coisa na internet de Deus. Não é lá que você tem que conhecer Deus. Você quer descobrir o quê? Você tem que descobrir o que você é nele e o que ele é em você. É isso que você está precisando. Lê 40 vezes cada livro do Novo Testamento e ore em línguas. Vai matar toda a sua fome e sede de internet. De ver o que, que é. O que mais você vai descobrir lá? Os profetas que estão agora falando lá, o que, que vai ser 2020, o que, que vai ser... Gente... Já ia ser no ano 2000, já passaram assim, 20 anos, não aconteceu ainda nada. Nem Jesus falou, nem eu sei. Se ele soubesse, eu já tinha dito, não precisava ficar. Agora a gente queria descobrir, né? Mas ele disse que está próximo. Tá bom, está próximo, então vamos nos preparar. Mas não fica atrás de profecia, vendo coisa de internet, isso é atrás de vida. Tá ok? Então, versículo 5 de Deuteronômio 22. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Nós achamos isso, essa mesma palavra, no Novo Testamento e nada mudou com relação a isso. Porque ele não está falando agora um homem por uma saia, ou sei lá... uma blusinha de alça, sei lá, ou pintar o cabelinho, não é bem isso que Deus está falando. É para o homem não ter o jeito da mulher e a mulher não ter o jeito do homem. Não vai virar e casar, entendeu? Uhum. E isso nós já vimos lá no Novo Testamento. Isso não mudou, hein? Agora nós vamos ver coisas que não mudou. Está há mais de 3 mil anos dito. Permanece. Então precisamos tomar cuidado com muitas coisas que estão por aí, que está falando que pode, que está certo. Não pode. Não pode, nem pode, nem está certo. Tá? Então vamos ver aqui para trás um pouco. Êxodo 20. Então 20, versículo 14. Atenção. Não adulterarás. Não. Não, não pode. Nós não vemos isso no Novo Testamento, que isso ainda permanece há mais de 3 mil anos. Essa é a ideia de Deus, esse é o comando de Deus, essa é a lei de Deus, a palavra de Deus. Não pode. Pode. Pior que dentro da igreja está cheio de gente fazendo isso. Aí vamos lá, Levítico 20 agora. Volta lá para Levítico. É porque o mundo está tão normal tudo isso, né, que dá a impressão que até dentro da igreja também, que tudo está podendo agora. Hã? Está tudo um passando a mão na cabeça do outro, está tudo bonito. Aí diz assim no 10, versículo 10, achou? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adultério e o adúltero e a adúltera será morto. A penalidade era essa, morte. Acontece que hoje, se a pessoa persiste, o cristão, né, gente? Cristão, está na igreja, diz que nasceu de novo, persiste nisso, a morte espiritual já está rolando na pessoa, vai para o inferno. Ponto final. Persiste, que a pessoa se fez, não nem deve fazer, mas se fez, tem que arrepender na hora que vai embora e nunca mais se arrepender. Porque se persistir, vai para o inferno. Porque isso aqui é a mesma coisa que o Novo Testamento diz, permanece até hoje. Deus não mudou. Só que está muito flexível toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, dentro da igreja, nas pregações e nas atitudes das pessoas. Porque pensam que não tem punição. Tem que a palavra de Deus é a que já está nos julgando, pelo que ela diz. E é bom ficar espírito, né? Porque sempre tem gente nos rodeando com as coisas erradas, ou pessoas que a gente está andando por aí fazendo coisa errada e a gente vai passando a mão na cabeça e ficando junto. Não pode. Não pode. Vocês estão acompanhando? É morte, gente. Então vamos ver Levítico 18. Volta lá. 22, versículo 22. Olha só. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Homem com homem. Novamente, Deus está falando. Está valendo? Deus não aceita. Não mudou nada porque está escrito no Novo Testamento isso. Certo? Deus não aceita também com as brincadeiras. Pior que tem igreja por aí que está aceitando, achando que está tudo bem e não tem importância. Né? Estão até consagrando essas pessoas, entre aspas, como líderes da igreja. Tem de tudo. Então, só não ter cuidado. Levítico 20 agora. Olha só o versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok? Deus determinou lá e Deus determinou aqui. Então, não mudou. Então, Jesus não veio abolir a lei, vocês entendem, gente? Não veio, ele veio aperfeiçoar, como ele disse. Aperfeiçoar por quê? Porque ele nos deu a nova natureza para não mais pecarmos. Porque agora nós temos a condição de não fazermos nada disso, de nada, de pecado de nenhum. Do que a lei abomina, tá? Então vamos lá, Deuteronômio agora 22. Vamos ver aqui o versículo 23 e 24. Olha só agora, como a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Não pode. Deus está deixando claro, ok, gente? Não pode. Não vem com brincadeira, não. Sabe? Quem tem alguma tendência a ir por aí, tem que ficar orando, tem que jejuar, tem que ler muita Bíblia para se santificar. não pode. Então, vamos continuar. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Ele forçou, não foi de espontaneidade dela. Então, é ele que vai pagar. Ela fica ilesa aí no caso, porque ela não foi porque ela quis, né? Não eram os dois juntos. Ele forçou. No 27, pois achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. O que ele está querendo dizer aqui? Gente, aqui entra o modernismo agora, né? Os namorados que já vivem uma intimidade antes do casamento, que agora é moda, né? Também, não só de levar uma intimidade antes do casamento, como também, vamos ver se vai dar certo, fica uma coisa meio que assim, sem compromisso. É pecado. Deus abomina essa fornicação. Deus chama isso de fornicação. E muito mais do que Deus quer, está dizendo aqui. Então, ele abomina essa fornicação. Ok? Porque ele falou aqui. O homem que se deitou com ela... Não, peraí. Se um homem achar uma moça virgem... Ah, um namorado. Um moço começou a namorar outro. A maioria já está difícil, né, gente? E até as crianças de 10 anos que já foram. Então, veja como que está a prevaricação, né? Está um horror. Isso tudo, mas é que precisa mais santidade nos lares e ensino, né? Tá ok? Não é só ensinar a mulher, tem que ensinar o homem também, né? Gente, tudo isso aqui é morte espiritual. Morre espiritualmente, vai pro inferno, tá? Então, se ele pega lá, o namorado pega a menina, tal, tudo bem? Ah, muito bom. Então, ele vai se comprometer com o pai que ele vai casar com ela. Ele tirou a virgindade dela, ele vai casar com ela. Deus está falando disso aqui. Deus deu uma chance. Parece que antes era meio que assim, né? Então lá, você tirou a virgindade, você casa. Não, hoje o pai e a mãe mandam o cara e a moça entrar na casa deles, ficam lá prevaricando o quarto da casa deles. Ou então um pontapé em cada um vai seguir o que quer, pega outro. Tá certo isso? Não. É porque ninguém quis falar que não, né? Vamos limpar essa barra aí da tua vida, hein? Tá valendo? Tá erradíssimo. Esse pecado não pode mais persistir. Então, o que ele está dizendo aqui? Ah, o moço foi com a moça, tirou a virgindade dela, então, e o que ele está Deus ordenando aqui? Vai lá e paga 50 ciclos pro pai. Porque para casar tinha que pagar o dote, né? Vocês estão lembrando. Mas aí, no caso, ele vai pagar por ela. Ele vai pagar por ela. E tem mais, que Deus põe aqui. Muito sério, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Não vai poder divorciar até que morra. Olha, você não fez isso com ela? Agora você aguenta. Mas isso está valendo lei alguma aqui hoje? Mas nem a liderança da igreja está valendo isso. Está perigoso ou não? Sim. Por isso que nós já trouxemos vários vezes o estudo aqui, que é o final de Mateus 20, 22, lá, que o engano... Que Deus disse que o engano, Jesus falou, que é o que mostra o fim dos tempos, dentro da igreja. Não é terremoto, não é guerra, não é erupção de vulcão, coisas desse tipo que mostra o fim. Tá que isso também faz parte, mas o primeiro sinal é o engano dentro da igreja. Porque ninguém está trazendo santificação para a igreja, porque a liderança não está santa. Estão acompanhando? Aí vem a mocinha bonita cantar no coral da igreja. O pastor se apaixona por ela, pronto. Mas ele é casado. Aí o rapaz vem e canta bonito na igreja. É um super cantor gospel. Se apaixona pela mulher do pastor. Mas ela divorciar, vai embora com ela. No fim, vira o maior astro gospel. Com shows no navio, igual Roberto Carlos. E o povo escutando música desse povo, adorando. Falando que está ungido. Ungido aonde? Cheio de pecado? O diabo sabe enganar. tá? Então é o seguinte, fez, casou, aguenta, isso é a lei de Deus. Ué, mas você é de Deus ou do diabo? Se a pessoa é do diabo, tá nem querendo saber de lei, isso aqui não serve pra ele. Já é mesmo, tá na treva, fica pra lá. Não adianta você querer impor isso aqui pra quem tá na treva. Isso é pra quem aceitou Jesus. Pra quem nasceu de novo. Vocês estão acompanhando? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Okay? E vai sair o maior pau em casa quando você falar, não vai trazer moço nem rapaz aqui para dormir aí no quarto com você. Mas vai sair o pau, então se vira, vai para onde você quiser, aqui não vai. Se vira, vai levar a sua vida de promiscuidade onde você quiser, aqui dentro de casa não. A minha filha falou, vou estudar faculdade nos Estados Unidos, então traz o cara aqui, casa e vai. Não vai sozinha para lá, porque vai num beco com ele, com certeza. E ele vai te assumir, não, vai te dar um pontapé depois. Foi feito assim, senão não vai. Já era mulher. Já tinha 23 anos. Tem que ter princípios dentro de casa. Entendeu? Pai e mãe, levam essa culpa se não tiver. Não pode criar filho de qualquer jeito, não. Tá escrito Deuteronômio 11, né? Ensina teu filho a lei de Deus. Nem você anda na lei de Deus, então ensina o que pro teu filho. Ai, filho, tá errado. Mas nem você tá andando. Como é que você vai falar pro teu filho que tá errado? Ele tem que ver que você tá andando. Aí se ele quiser andar errado, ele anda. Mas você vai ficar intercedendo, né? Às vezes sai do buraco. De Deus é a misericórdia. Ok? Então é isso, vocês estão entendendo? É pesado, mas escuta, vamos começar o ano que nós temos que andar muito santos, numa santidade extrema. Tem que ser santo para andar com Deus. Se você está andando com Deus, você fica santo. Se você não está andando com Ele, você não está santo. Você começa a achar normal tudo que está rolando por aí. Ah, é assim mesmo, fazer o quê, né? Hoje é assim. Foi assim lá, no inferno. Não na minha vida. Ok? Se Deus abomina, eu tenho que abominar. Provérbios 20, vamos lá. Por isso tem que ler Bíblia. Se você ler muito Bíblia, você concorda com o que está aqui. Amém. É, você tem a natureza de Deus. Olha aqui, gente. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Isso aqui permanece. Isso permanece. Bebedeira. Nós já vimos lá atrás que não pode. Beber, bebida. Alcoólicas, drogas, tudo que afeta a mente, Deus abomina, porque o diabo entra e a pessoa perde a condição da santidade, né? De andar naquilo que Deus aprova e quer. Então, ele diz assim, que o vinho é escarnecedor, ou a palavra é forte, porque ele mesmo diz que a bebida é forte, é alvoroçadora, olha como ele escreveu bem. Mas não está na última moda vinho agora? Uhum. Fora aquelas geladeirinhas, como chama? Climatizadora? Uhum. Ah, clima? Uhum. Não interessa. Cooler, né? Uhum. Ah, cooler. Ah. Poxa, cooler, queridos. Isso. Compra bastante, põe lá. Para servir os diabos que entram na tua casa. Porque você já é um, pega mais. Está lá todo dia bebendo vinho? Que é a última moda. A mulher tem que beber vinho. É só o que se vê por aí. As mulheradas, gente, com os copão, cerveja e vinho. Então é alvoroçadora e forte. E a pessoa que faz isso não é sábia. Isso já passou, né, gente? Isso é coisa que a gente era quando era salvo, né? Tá bom? Agora acabou de ver. Nós não precisamos disso. Tchau. Tchau. Você não me domina, não é assim? Se a pessoa não ora, ela vai cair de novo. Porque isso já era tendência antiga. Por isso que não pode parar de orar. Parou de orar, volta tudo. Qualquer encontro, um vinho. Ah, vem aqui tomar um vinhozinho. Com queijo, viu? Porque isso aí é sociedade, tem que ter vinho. Já vem mostrar. Como é que pega o vinho? Qual que o senhor quer isso? Vê que tem que beber um pouco para ver se tá bom. Ah, o cara tá mais encharcado, vai ver se tá bom. Imagina, qualquer um que descer ali está ótimo. Já é para alvoroçar mesmo. Isaías 5, vamos lá. Está valendo? Agora é moda. É moda. Moda não é palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui há mais de 3 mil anos. Isso aqui está aqui, ó, já falado, né? Não, mas isso não quer dizer que se você tomar uma coisinha você vai para o inferno. Mas que você nem precisa, né, gente? Então, Isaías, capítulo 5, versículo 22. Achou? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Tá vendo? Ai, coitados. Então, bebida, gente, zero. Drogas, zero. Deus abomina. Não precisa. Deus não quer, porque isso altera a mente da pessoa. O diabo age, a pessoa começa a fazer coisas que o diabo quer. Então, não pode, ok? Não tem graça nisso, não tem graça. É porque você vai jantar na casa não sei de quem, você tem que ficar bebendo. Eles que bebam, certo? Quando eu com meu marido vamos em algum lugar, já vem os negros lá. Castelo, não bebe. Lugar que é só para beber. Porque ali está todo mundo bebendo. Ah, mas então o que você tem? Você, ah, tem suco. O suco para fazer as caipirinhas batidas lá. Ah, então dá esse suco. Tá bom. Mas então bebe ela. Porque, gente, é uma agulha no palheiro. Só uma pessoa não bebe. O resto está tudo bem. Gente, os crentes são os que mais estão bebendo. Já me falaram que a turma vai no restaurante, com o pastor e todo mundo, põe as garrafas embaixo da mesa, para ninguém ver. Porque tanto que eles estão bebendo. É, sério, tanto que eles estão bebendo. Mas foi lá, né, celebrar o Rei Jesus, voltar. Depois vai com todo mundo beber lá. Estão enganados. O engano está dentro da igreja. Doutrina errada. Precisa ler Bíblia. Entendeu o que precisa ler Bíblia? Para se apartar de tudo o que é do mundo, tudo que é do diabo, tá? E outra coisa que nós vemos aqui, que não é preciso mais sacrifício de animais, porque Jesus já foi o sacrifício vivo, né, para a remissão de todos os pecados, então não é preciso mais sacrificar animais. E existem, por aí no mundo, igrejas que sacrificam animais ainda, fazendo coisa errada. Então, nós temos a graça, né, para mudar tudo que é preciso na nossa vida. Nós temos a graça. A graça é o poder de Deus que nos dá a condição. Então, se precisar da graça, você pede na sua oração: Deus, me dá a sua graça. E Ele vai dar a graça para você. Para você chegar lá aonde a palavra de Deus diz que você tem que chegar. Então, ore em línguas, leia a Bíblia e toda a mudança vai sendo feita na sua vida. E você vai estando firme na doutrina correta, na verdade, no fundamento da palavra, daquilo, de todos os preceitos de Deus com relação à vida. Você não vai precisar que ninguém reforce para você, porque ele já vai estar dentro de você. Você vai saber que não é certo. E você não vai ficar tímido e nem sem graça de cumprir a palavra e não seguir aqueles que estão perto de você que fazem o que não deve. Você não vai ficar sem graça. Você simplesmente não faz parte de você. Você tem essa liberdade. Amém, querido? Então, essa é a mensagem para o nosso ano. Amém. Gente, para nós nos santificarmos mais e mais e sabermos muito bem o que é que Deus tirou da lei e o que não, o que não era preciso mais, ok? E o que permanece, amém? Ele quer a nossa vida para Ele reinar, para Ele dar para nós tudo que Ele é. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E nós te louvamos, Senhor, agradecemos pela tua palavra. Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te louvamos, te agradecemos, Espírito Santo, por você nos ensinar com clareza sobre a lei, sobre a nova natureza, sobre as ordenanças de Deus e o que é para nós sabermos, como devemos agir, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos guardar e nos livrar do mal. E eu te louvo pela tua graça que foi despejada aqui sobre todos os corações, todas as vidas, para que todos tenham a condição de andar na verdade, Senhor, de ficarem livres de todas as fortalezas que prendem essas mentes de conceitos errados. Eu agradeço você abençoando as pessoas.